que é mascarados ou mais caras. Construindo em união, lado a lado as claras. Pra ser real tem um preço a se pagar. Não deixa as máscaras fazer das relações mais caras. Uma boa noite pra nós, ó, oh, que Deus ilumine a quebrada. Prepara os kits, colete, liga os parceiros, a firma cresce. Acelerada, papo é visão, é peça engatilhada. Faço oração pra sair de casa no brilho do olho ambição. Da realidade eu me desligava, momento tensão. Lado a lado com os mano, nave preparada. Sou dela família, sem passar pano pra uns, é quadrilha formada. Sonho de menor, as barca nervosa que eu pagava um pau. Brilho da corrente dourada no pulso, queria que fosse minha vida real. Whisky com red no copo, do lado a fiel e leal. Na busca dos placos de lobo, vou nessa fita de mil grau. E se ainda tô de pé, graças a véio, o joelho no chão. Moleque ainda novo no time, mas na responsa segura emoção. Você quer máscaras ou mais caras? Construindo em união, lado a lado as claras. Pra ser real tem um preço a se pagar. Não deixa as máscaras fazer das relações mais caras. De 380 na cinta tô na contenção. De 600 e 60 na pista tô na direção. Essa vida me excita, empolga, faz você achar que nasceu com esse dom. No começo era as Barbie de quatro, filha do doutor, comendo na mão. Convida ela topa, se tá de nave pra ela é um desfile. Bancando rolê, as tequila de prata, divisa black, tô sem limite. Só quer liberdade, só quer a balada, só rata baby, as patas estraladas. Só te usava, não se apegava, o mal não descansa e já conspirava. Dormiu no corre, esqueceu da quebrada, parou no fórum, sentiu a pancada. Mas dessa vez não era das caixas, era do juiz dando a martelada. Só a veinha não segura o choro, se perguntando onde tava errada. Agora as correntes é de um pulso a outro, e as pulseiras de prata. Acorda do sonho e da ilusão, percebe que a mãe é que tinha razão. Se liga que as mina tava interessada nos cordão de ouro e nas 20 cromadas. Não vai ter jumbada se a coroa não botar a cara. E os amigos cadê? Nessas horas virou coisa rara. Amargo veneno sozinho puxa a caminhada. De ponta a ponta dor e sofrimento pra aquela que mais te amava. Vida arriscada parece engraçada. Não vejo risada quando a cena embaça. Quando a cena embaça. Você quer máscaras ou mais caras? Construindo em união, lado a lado as claras. Pra ser real tem um preço a se pagar. Não deixa as máscaras fazer das relações mais caras.